Você queria que eu ficasse no meu canto olhando, mas não rolou. Ganhei um mundo com meus manos e você falou. Olha o Divock se achando, tocando na rádio, iludindo os manos. Rapaz, não represento você, e muito menos essa merda de R.A.P. Eu vivo a rua, eu vivo a noite, eu vivo bem mais que esses MC under meu. Quem foi que disse que o bagulho é teu, meu? Quem foi que disse que o rap morreu, seu? Falador, traidor, fica de caô. Fala mal de mim, depois me chama de teu professor. Por favor, para de hipocrisia. Eu vivo essa porra de gangorra todo dia, fazendo meus beats, escrevendo minhas rimas, curtindo mais beats, vivendo minha vida. Onde você for, eu tô. Tanto procurou que achou. Meu time trampando com grana. Você me odeia, mas sua mina me ama. Onde você for, eu tô. Tanto procurou que achou. Meu time trampando com grana. Você me odeia, mas sua mina me ama. Eu vivo 24 horas sob tensão. Eu sei que quando ela olha, sente tensão. Na real, não tô ligando pro que pensam. Eu faço todo dia o que vocês não. Tem coragem de fazer RAP. Vai ter que ler muito pra ser eu. No flow sou rápido, é um espetáculo muito mais que 4x4. Desce do salto, vai ficar chato, todos vendo a tua cara de taco. Na moral, já tô cansado de falar. Eu vou fazer um flow bem primário, pra ser entendido pelos retardatários. Mas que nada era piada, só pro solos hipper. Com amigo, mas não é piada, o pior está por vir. Novos ares, novos bares, novos otários, achando viagem. Novos ares, novos trajes, pros comédias é a mensagem. Onde você for, eu